bist du Feuerbock. Bist du Feuerbock. Foi lá na Bahia que eu achei meu amor, lá no Pelourinho, que é ladeira da dor, onde escravo no tronco penou muitos anos atrás, onde agora escravo que sou também sofro demais. Sinto teu açoite de feitor sobre mim, ó, valei-me agora, meu senhor do bom fim. Dai-me um pouco de paz, oxalá, dai-me um pouco de fé, que eu estou amarrado a um olhar candomblé. Isto foi ebó, na ladeira está. Vou descer agora e dizer a meu babalorixá que eu não vivo só. Isto foi ebó, na ladeira está. Vou descer agora e dizer a meu babalorixá que eu não vivo só. Eu não vivo só. Teu açoite de feitor sobre mim, ó, oh, valei-me agora, meu senhor do bom fim. Dai-me um pouco de paz, oxalá, dai-me um pouco de fé, que eu estou amarrado a um olhar candomblé. Isto foi ebó, na ladeira está. Vou descer agora e dizer a meu babalorixá que eu não vivo só. Foi ebó, na ladeira está. Vou descer agora e dizer ao meu babalorixá que eu não vivo só. Eu não vivo só. Isto foi ebó.